Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalismo. Boa tarde, boa noite. Começa agora mais um Papo de Jornalista Musical. No programa de hoje, a gente resolveu reutilizar uma ideia que apareceu nas nossas mentes, um outro podcast, e a gente faz uma lista muito simpática com músicas para você viajar, já que a gente tá... Não, para você dirigir. Ah, para você dirigir e também viajar, e dirigir, viajar. Até porque nessa época do ano tem muita gente viajando e, consequentemente, muito trânsito, né? Então você provavelmente vai passar muito tempo ou dirigindo ou dentro de um carro. A não ser que você viaje de trem, o que não dá para fazer, né? Mas, enfim. Bom, Max, como é que a gente vai fazer? Como é que vai começar? Você já quer ir anunciando as músicas ou você quer passar algum recado, alguma coisa para os nossos milhões de ouvintes ao redor do mundo? Bem, acho que apenas vale a pena... Bem, primeiro a todos, boa noite. Meu nome é Max Fischer. Vale a pena relembrar que esse é o Papo Jornalista Musical, é o nosso podcast musical. Além dele, você pode encontrar dentro do fichesembracholas.blogspot.com, o site que você ouve esse podcast. O nosso podcast normal, que é o Papo de Jornalista, onde a gente conversa um monte de besteira dentro da área de comunicação. E a gente tem o nosso podcast de feedback, que é o Fim de Expediente, que chega normalmente no final do mês. Ou seja, lá pelo dia 30, 31 de dezembro, vocês podem estar esperando um podcast de feedback novo ou não. Dé, você gostaria de explicar por que o musical está chegando na frente do Papo de Jornalista esse mês? Eu adoraria explicar por que, que o podcast está chegando na frente, porque a gente gravou já o Papo de Jornalista há 2 dias, né, na segunda-feira, nós estamos gravando na quarta, ó, esse daqui, na segunda-feira a gente gravou, e o Max esqueceu de salvar, ou deu um problema na hora de salvar, e a gente perdeu 1 hora de programa, e aí a gente vai ter que regravar essa hora na semana que vem, então... A gente trocou a ordem para poder dar tempo do Max editar tudo bonitinho e tudo entrar no ar no mês que deveria entrar. Pois é. Então vamos lá, que o Max tem um compromisso importante, inadiável, amanhã cedo. Então a primeira música, que é algo que, na minha opinião, simboliza muito a liberdade, o sentimento de liberdade de dar em cima de uma motocicleta ou de um carro, Steppenwolf, o lobo da pradaria, segundo a tradução livre do Johnny, com Born to Be White. Deixa eu só fazer uma pequena observação, que essa música, ela foi a primeira música em que apareceu a expressão heavy metal. E foi por causa dessa música que se deu o nome de heavy metal para o estilo musical. Então ela não é só muito boa para dirigir, como ela é boa para contar a história do estilo heavy metal na história... do mundo. Então, depois dessa aula de história musical com a Dé, só na caixa. We can climb so high, I never wanna die. looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving brain. Fire all of your guns at once and explode into space. And let the true nature's child. We were born, born to be wild. We can climb so high. Vocês acabaram de ouvir Helicopters, Hopeless Case of Kid in Denial, né? Que Helicopters é uma das minhas bandas mais favoritas de todos os tempos. Eu me arrependo profundamente de não ter ido no show que eles fizeram em 2005 aqui no Brasil, junto com Sepultura e com Deep Purple, porque a banda acabou. Eu nunca mais vou ver eles. Mas enfim, por que que eu escolhi essa música, né? Ela é a primeira de um álbum chamado High Visibility, que dizem por aí que é um dos melhores deles, assim, ou o melhor, né? E eu acho o CD excepcional para você botar para dirigir, principalmente quando você vai fazer uma viagem, né? Pegar a estrada mesmo. E essa música, assim, eu acho excepcional quando você entra na estrada, sabe? Quando tá com o trânsito livre, aí você pode dar aquela puxada na quarta marcha, e o carro ia até um 120 e tal. É bem legal. E aí, agora é a vez da Dé, né? Dé, o que você escolheu aí de legal? Então, minha primeira música vai ser Show Me How to Live, do Audioslave. Que, assim, ela é uma música muito legal, mas a princípio talvez a gente não escolheria ela pra dirigir. O motivo que eu escolhi é porque eu conheço o clipe dela. Talvez quem conheça o clipe vá agora assimilar, né? E aí, porque é, no vídeo o Chris Cornell tá dirigindo e o resto da banda tá no carro e tal. E eles são fugitivos da polícia e rola um pega, assim, policial e tal. E... é verdade. E aí no final eles batem o carro e o carro explode. Enfim, eu acho demais esse vídeo. Então por isso que depois da gente assistir o vídeo, que a gente começou a ouvir ela pra dirigir também aqui em casa, né? Então foi por isso que eu escolhi ela. This radio station was named Audioslave, in honor of the last American hero to whom speed means freedom of the soul. The question is not when it's gonna stop, but who is gonna stop them. Mm-hmm. nada, é, o Audioslave acabou assim mesmo, sem volta. Acabou, acho que sem volta, porque o Chris Cornell voltou com o Soundgarden, né, que foi a banda, a primeira banda dele, e diz a lenda que o resto da banda voltou com o Zack de la Rocha pro Rage Against the Machine, então não, acho que voltaram, acabou. Fizeram o show no passado. Então voltaram mesmo, é que eu não fiquei muito sabendo, porque eu, na verdade, eu gosto muito de Audioslave por causa do Chris Cornell, mais do que por causa dos outros. Você só gosta da banda por causa que o Chris Cornell tem olhos azuis, nada? Ele tem olhos verdes, Max, na verdade. Não, não é, porque eu sou muito fã de Soundgarden. Eu acho que é uma baita de uma banda, e dizem que vão vir o ano que vem ou no próximo aqui pro Brasil, e eu tô muito feliz com isso e tal. Então, eu gosto mais deles. Então, eu não acabei acompanhando muito o resto da banda, né? Apesar de ser boa também. Bom, depois de Audioslave, vocês ouviram uma banda que, sinceramente, não sei se ela é muito conhecida, mas acho que também é lá dos anos 90, que nem o Soundgarden, né? Que é o Fu Manchu. Com a música King of the Road. Eu não conheço muito da banda em si, assim, mas, bem, pelo nome, ela é, tipo, ela é óbvio que ela tinha que entrar nessa lista. Depois dessa maravilhosa banda que não sabemos a origem do nome, né? O que a gente tem a seguir, Dé? Temos Highway Star, do Deep Purple, que não poderia faltar numa lista de músicas para dirigir, porque o tema dela é dirigir, é carro, e então ela não poderia faltar de forma alguma, por isso que ela tá. E fora que é uma música muito boa, que todo mundo que começa a tocar guitarras aprende a tocar essa música, todo mundo que começa a ouvir rock ouve essa música, ela toca em qualquer barzinho de rock que você for, então é por isso, vale a pena colocar ela no carro também pra ouvir dirigir. Ok, então som na caixa. Gonna beat my car, we're gonna rape them to the ground. Nobody gonna

E voltamos, e vocês devem ter adivinhado já quem que foi o infeliz que escolheu Engenheiros do Havaí para tocar numa lista. Sim. Max Fischer, claro, né? Logicamente. É, Infinita Highway, música clássica do Engenheiros do Havaí. Essa música, ela tava fora da minha lista até eu lembrar de uma viagem minha para Embu-Guaçu. Eu tava voltando perto da meia-noite, pegando a rodovia vazia. Só eu dirigindo, 120 por hora na estrada. E por alguma razão essa música começa a tocar dentro da minha cabeça. Que literalmente parecia que a rodovia era infinita e eu podia acelerar até 160 pra ver até onde o motor aguentava. Que poético, Max. É, muito. É claro que você não fez isso, né? Eu me senti um idiota, tá. E agora a gente tem mais coisas na autoestrada, né, Dé? O que vem a seguir? Agora a coisa fica boa. Então a gente vai ouvir agora Highway to Hell, do AC/DC. Porque fala de Highway também. E ela é muito boa, ela é pesada. É um clássico do AC/DC. A letra dela também é inspirada em dirigir. Então tem tudo a ver, assim. Aí por isso que eu escolhi, foi sugestão do meu irmão. E foi uma sugestão muito boa dele. Obrigada, Edu. Leave me be. depois de Highway do AC/DC, a gente ouviu Danko Jones com Woogie Boogie. Essa música, apesar do nome meio esquisito, ela é muito boa. Eu espero que vocês achem. Vocês não acharam também, é um problema de vocês, né? Isso demonstra o extremo mau gosto musical de vocês. E, bom, ela é a bônus de um CD que agora não lembro, mas é o primeiro CD que eu ouvi dos caras. E puta, ela tá na lista porque ela é muito legal, tem um riff bacana. Ah, aliás, falando em riff bacana, essa introdução dela, se alguém lembra, talvez alguém lembre quando talvez alguém tenha lembrado quando ouviu, ela era a abertura do programa Riff MTV, lá pelos idos de 2000 e qualquer merda. Não assistia. MTV, óbvio que você não assistia, porque além de ser, ele era um programa muito segmentado, que passava em determinados horários, assim, tinha só meia hora, tinha uns quatro programas, assim, tinha, eu acho que Lado B, Riff, um outro que falava só música nacional e outro que não lembro, e que a MTV fazia, tipo, não tinha apresentação, era só os clipes. Eu, nessa época aí, eu conheci muita banda boa assistindo esses programas, eles passavam sábado de manhã, hoje em dia nunca que eu assisti um troço desse. Bem, mais uma vez então, eu vou ser a ovelha negra da lista e eu não vou pegar um rock, eu vou pegar algo entre o rock e o blues. Bem, sem muitas delongas, Blue Travelers com Runarounds, só na caixa. Show me all the things, what else? Ok, e vocês acabaram de ouvir Eagles, Life in the Fast Lane, que novamente é uma música minha, peço desculpas. Vocês terem aguentado meu péssimo gosto musical, ou não. A próxima que eu escolhi é Red Barchetta, do Rush. Que, tipo, Rush é minha, sei lá, uma das minhas bandas preferidas, assim, eu adoro mesmo de paixão o Rush. Você tem quantas bandas favoritas? Ah, tipo, a preferida mesmo é Alice in Chains, em seguida vem o Rush, eu acho. Eu gosto muito. E porque, meu, eles são três caras que são gênios. Eles são gênios de verdade. Não tenho a menor vergonha de dizer isso. E Red Barchetta, ela é uma história de carro. Tipo, a historinha da música foi baseada num conto, né? Que saiu numa revista para automóveis. E a Barchetta é o modelo de uma Ferrari, né? E que é o carro preferido do Neil Peart, que é o baterista e letrista do Rush. E a historinha conta, a música, né, a letra conta, que é um rapaz que vive numa época em que os carros esporte, coisa do gênero, não existe, foram abolidos pela motor law, né, que eles chamam, tipo, a lei do motor. E aí o tio dele tem uma fazenda e ele escondeu uma Red Barchetta pro sobrinho. E nos finais de semana, o sobrinho dele vai até a fazenda, pega o carro e sai para dirigir esse carro pelas estradas. E um dia ele é pego pelos fiscais. Mas ele não chega a ser pego, ele só é, tipo, perseguido pelos fiscais da Motor Law. Mas ele chega sem salvo de volta para a fazenda e tal. E a história é muito boa. E a música, ela tem um ritmo de aceleração. Parece que tem uma... você vai acompanhando, assim, exatamente o que tá fazendo. Então, por exemplo, ele fala, wind in my hair. Então, você vai imaginando a historinha acontecendo e com o ritmo, com a melodia, com tudo. Então, ela é muito boa pra dirigir, é muito boa pra ouvir. É uma das minhas músicas preferidas deles, ela é muito bacana. Som na caixa! Ok, então a gente acabamos de ouvir o Ministry com Jesus Built My Rot Rod. Mas essa música ela entrou bem de última hora, viu, gente? Assim, eu lembrei dela e ela entrou porque ela tem uma cara meio esquisita. Bom, e por que ela tá na lista além dela própria? Porque ela fala de Hot Rod, né? Que eu não sei se vocês sabem. E aí, Max, acha que eu explico o que é um Hot Rod ou não? Sim, porque eu não tenho a menor ideia o que seja. Hot Rod é tipo, vamos simplificar bem grosseiramente, é como se fosse o tataravô dos carros tunados, digamos assim, né? Eles são, né? Muita gente ainda faz Hot Rod, só que são adaptações muito comuns, que começaram ali nos anos 50, muito comuns nos anos 50, de carros dos anos 30, americanos, né? Que os caras pegavam um carro lá daqueles, tipo aqueles cupezão, sabe, com cara de carro de Al Capone da vida. E aí eles iam e arrancavam todo aquele paralama, aquele monte de frescura que o carro tinha. E tipo, deixava o carro mais leve possível, assim, pra... E dava uma envenenada boa no motor pra enfim, pra ele ficar um puta carro fudido, assim, com uma baita pegada. Muita gente ainda faz, porque os carros são realmente muito legais, muito bonitos. É muito legal, muito legal. Bom... Antes do Max esculhambar o podcast inteiro com a música dele, música final, eu vou botar minha música, assim, pra vocês aproveitarem. Aproveitem bem, porque o que é bom não dura muito. É Kiss com Detroit Rock City. Everybody's gonna leave this. Estamos de volta, acabamos de ouvir também Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses. Eu escolhi Welcome to the Jungle porque ela é uma música que é muito boa para fazer qualquer coisa, tipo dirigir ou passar roupa, tanto faz. Ela é boa, você fica empolgado e faz tudo muito feliz e animado e rápido. Então, por isso que eu escolhi, e dá vontade de sair cantando pneu logo que ela começa. Então, foi basicamente por isso que eu escolhi. Queria também aproveitar para fazer uma menção honrosa para várias músicas que ficaram de fora da minha lista, da lista do João. e que são muito boas para dirigir. Então eu queria dizer que a gente tem mais músicas de reserva. Se as pessoas quiserem mais dicas, pessoas que estiverem ouvindo o podcast, as milhares de pessoas que estiverem ouvindo o podcast, quiserem mais dicas para fazer um MP3 bacanoso, assim, para mandar um e-mail para o e-mail do Fishes em Bracholas pedindo mais dicas, que a gente tem aqui uma lista muito extensa para dar para vocês, com vários outros estilos, com B.B. King, com Grease Lightning, com Skid Row e por aí afora. E Johnny, qual que é o nosso e-mail? Nosso e-mail é papodejornalista@gmail.com. E vocês estão prontos agora? Nunca, né, Max? A gente nunca tá pronto pra sua surpresa. Não, então, primeiro, gente, vamos desejar boa noite pros ouvintes. Débora, essa boa noite. Então, boa noite pra todo mundo. E mais uma vez, queria pedir para as pessoas comentarem o podcast, que a gente gosta muito de ouvir críticas, elogios, ameaças. Não, brincadeira, ameaças não. Enfim, o que vocês têm para dizer para a gente, então boa noite. Boa noite, boa noite se você tiver insônia, tá? Mas se não, bom dia, continue com o seu trabalho, volte ao seu trabalho, né? Pare de enrolar, saia do Facebook e faça merecer o salário que você ganha, entendeu? Então até mais, até uma próxima oportunidade, no próximo não estarei, eu já sei disso porque eu tenho uma visão do futuro muito boa. Então até a próxima, boa noite. Eu também vou desejar bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes curiosos, amadores e ou profissionais, diplomados. E para fechar esse podcast, uma música que eu tive que colocar no final por causa que senão eu apanhava do Johnny. É uma música que eu já pensei seriamente cantar às 6 da tarde na Sé, no meio daquele trânsito infernal. Senhoras e senhores, Martinho da Vila, devagar, devagarinho. Boa noite, até semana que vem. É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Devagarinho é que a gente chega lá. Se você não acredita, você pode tropeçar. E tropeçando, o seu dedo se arrebenta. Com certeza não se aguenta e vai xingar. É devagar, é devagar. Se virou, olhou pro alto com vontade de chorar. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. Sempre me deram a fama de ser muito devagar. E desse jeito vou driblando os espinhos, vou seguindo meu caminho, sei aonde vou chegar. É devagar, é devagar. Oh, oh, oh. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. Oh, oh, oh. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar.